rima toda bandite. Magnus 44 da vida quebrada, X estuda da 7. Se liga aí, sangue bom, é nóis, ai. Aí Davi, é tudo com você, sangue. Sem um puto de um real no bolso, de novo sufoco. É firmeza, pobre e louco, mas ainda tô no jogo. Madruga dentro, vou guiado pela lua. Com Deus no coração, minha proteção, tô na rua. Aí Davi é um dois, chega aí, pega nada. Com ou sem dinheiro de rolê na quebrada. Junto proceder da bandite, ganha um crédito. Só rimador, lá da dois, nosso mérito. É, com microfone na mão, engatilhado. De chava do base queimou, foi pra mente. Vagabundo, cê vai colar, lado a lado. Só filha da puta com bala no pente. Não deu. Um soldador, estou a pampa, desce a breja. Um brinde à união, pedindo a paz a quem deseja. Cercado de mano, original, linha de frente. Respeito, humildade, pra não quebrar corrente. Codorna, Dadu, Patolino, Farra, Biofa, Teditinho, Pitiçá. Cada um, cada dois, na arte corrida. Família reunida, então vai, segue a rima. Eu tô colando e eu tô na fita. Meus parceiros, minha família, o rolê na picadilha. Cada um curte a sua brisa. Todo mundo trocando ideia, pampa, na manhã ninguém tira. Zé Mané aqui não cola na banca de bamba terrorista. Se cola com os vagabundos e faltar com proceder, pode crer que em dois segundos fecha o tempo para você se fuder. Eu nem preciso dizer o que acontece com quem vacila. Eu quero ver recorrer, pedir seguro para os polícia, como vai converter. Já está com fama de traíra, conhecimento é poder. Colar com os mano das antigas, mapa de cara pipocou. Foi sem boi, foi sem boi. Magnus 44, rolê na 2. Cola na 2, rolê na 2, Coab 2. Quebrada de bandido, rimador criminoso. Cola na 2. Filho da puta, tô ligeiro e sempre atento e eu vou fuder. Maldito desgraçado, quem embaçar, boto pra correr. Eu e meus manos no rolê, pela quebrada, uma par delas para se envolver. E essa é a minha cara e eu nem quero as fracas. Quero pegar a mais nervosa, olha só que gata. Se ela gostar da minha proposta, vou arrastar pra casa. Na balada da gostosa eu vou chegar a 4-4 lá do leste da bandite pra rimar. AVAV, calor de alto grau, mó tortura. Em casa não dá pra ficar, cara, é ir pra rua. Lança regatinha que de testa vai o spy. Com a breja de latinha, vagabundo vai que vai. Lupa preta, bombeta, cabelo zero. Trombar os meus parceiros agora é tudo que eu quero. Trocar umas ideias, debater uma par de fita. Pra isso é necessário, chinês nas mina. Ah, depois explica, desculpa não pode faltar. Vagabundo que vacila, dorme no sofá. Aos poucos, tá chegando toda a quadrilha. Só parceiro é só zica, minha família. Muita hora nessa calma, tamo em casa. Bico sujo, olha torto e pá, nem minha bala. Tô na pura calma com meu verso engatilhado. Na simplicidade, com a humildade do meu lado. Nativa, sem preguiça, cabeça erguida, mais original do que a sigla. Voz ativa, rolê na 2. Se quiser, faça um teste. Venha conferir o sabor do lado leste. Treta, muita treta, overdose, terror, abalou. Psicose, choro, gritaria, família em choque, polícia que é bandido, vê se pode, ganso, menos um lock, PT, Jericó, 9, ponto Glock, cartão se grefou, vagabundo faz um corre, um salve pro Itaú, um dia nós devolve, rolê de R1, o bolso com dinheiro, uma puta na garupa, em direção ao pleno, pra quem quiser tá tendo, Duda no convite, sou o criminoso rimador da bandite, cola na 2.